Depois que o visual virou quesito na concepção desses sambeiros, o samba perdeu a sua pujança ao curvar-se a circunstância imposta pelo dinheiro. E o samba que nasceu menino pobre agora se veste de nobre no desfile principal, onde o mercenarismo impõe a sua gana. E o sambista que não tem grana, que acontece com ele? Não brinca mais o carnaval. É. Onde o mercenarismo impõe a sua gana. E o sambista que não tem grana. Não brinca mais o carnaval. Ai, que saudade que eu tenho das fantasias de cetim. O samba agora é luxo importado, organ de alta costura com luxuosos bordados. E o sambista que mal ganha pra viver, até mesmo o desfile lhe tiraram o prazer de ver. E o sambista que mal ganha pra viver, até mesmo o desfile lhe tiraram o prazer de ver. Tudo isso porque depois que o visual virou quesito na concepção desses sambeiros, o samba perdeu a sua pujança ao curvar-se a circunstância imposta pelo dinheiro. Ai, que saudade que eu tenho das fantasias de cetim. O samba agora é luxo importado, órgão de alta costura com luxuosos bordados. E o sambista que mal ganha pra viver, até mesmo o desfile lhe tiraram o prazer de ver. E o sambista que mal ganha pra viver, até mesmo no desfile lhe tiraram o prazer de ver. Tudo isso porque depois que o visual virou quesito, veja você.